Você está prestes a ouvir um disco de rap. Pois é, rap também é música. E como música, também pode ser livre. Como é música livre? Música livre não pode ter noção de tempo. Não deve ser a tradicional. Ou seja, presa num tipo de compasso, tempos e contratempos. Algumas produções tentam fazer isso, mas ao serem tocadas ficam subordinadas às estruturas da famosa partitura. Aí, mano, tudo se perde. Perde-se mesmo, hein? A percepção de espaço também deve ser repensada. A não ser que seja o espaço ao pé da letra, saindo do planeta Terra, que é outro elemento limitador. Evitar o ser humano como realizador, pois o ser humano é imperfeito e mortal. Então nunca poderá fazer algo 100% livre, já que estará fadado às suas fraquezas. E se for dirigido por uma máquina, que ela então não seja ligada a nenhum tipo de corporação e que funcione como um mecanismo de autoprodução. Ou seja, sem energia elétrica, gasolina, bateria, que nunca precise de manutenção. Na verdade, música livre não pode depender de nenhum equipamento ou equipe para ser realizada. Aliás, evitar o autor de forma geral, bem como outro tipo de dono da música. As notas não podem estar dentro das escalas ou das linhas da partitura, o famoso pentagrama, já que isso limitaria muito, muito, muito. E quando for tocada, o som não pode se restringir à potência de aparelhos, de caixas, de CD players. Aliás, a própria necessidade de um equipamento para tocá-la deve ser totalmente abolida. Sendo assim, a própria ideia de ritmo deve ser reformulada, já que todo som não pode ser preso. Isso então torna a música livre e inacessível ao ouvido do ser humano. As batidas não precisam estar vinculadas à melodia. Ela pode estar, inclusive, antes ou depois de todos os beats. Ela nunca poderá estar presa a qualquer tipo de matriz, vinil, fita, CD, ou mesmo a cópias, no máximo, e mesmo assim com alguma condescendência ao inconsciente coletivo. Ela nunca poderá concluir o seu término. Ao mesmo tempo, ela não pode, em hipótese alguma, ser considerada inconclusa. Uma música livre não é uma música. Seria castrador rotulá-la apenas nessa categoria. Ou melhor, é música também. E não é arte, sendo arte também. Parece confuso, né? Uma música livre não precisa de ouvintes para existir. Principalmente se forem humanos, que, como vimos, são seres imperfeitos e mortais. A música livre já é, foi e sempre será. Não obedecer a qualquer tipo de regra, inclusive as instruções que acabaram de ser lidas.